ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, quinta-feira, dia 12 de setembro de 2013. Hoje o programa Tema Livre é um programa especial, uma edição especial, porque completa 77 anos na data de hoje a nossa querida Rádio Nacional, onde o programa tem espaço na sua grade de programação. E para tratar desse assunto, para conversar sobre a Rádio Nacional, lembrar essa data, essa efeméride, que é o aniversário de 77 anos da Rádio Nacional, estão aqui no estúdio comigo a Deise Lúcide, que tem o programa, Alô Deise, que é o programa mais antigo no ar, acho que não só na Rádio Nacional, vamos conversar com ela sobre isso aí, mas já tem 42 anos que está no ar aqui na Rádio Nacional, o programa Alô Deise. Vamos também conversar com o Gerdau dos Santos, que desde 1953 também batalha aqui na Rádio Nacional, milita, trabalha, com uma breve interrupção do período da ditadura, quando foi, pegou um gancho, como muita gente. E o Alberto Luiz também, que está conosco aqui, que é responsável pelo acervo da Rádio Nacional. O Fábio Luiz, o Fabinho, que é operador da nova geração, digamos assim, da Rádio Nacional aqui do Rio de Janeiro. O Fabinho é operador concursado e um apaixonado pela rádio. Eu chamei ele para participar do programa, porque exatamente o Fabinho tem essa vinculação com a Rádio Nacional, que eu acho muito legal, porque mostra como é que não é só a turma antiga que está ligada na Nacional, mas também o Fabinho. Fabinho, bom dia. Eu queria que você falasse, você, quando você fez o concurso, que você já tinha ideia do que era a Rádio Nacional, ou você só veio conhecer direito aqui? Bom dia, Golo, bom dia a todos aqui na mesa. Queria primeiramente dizer que é uma satisfação, uma alegria muito grande, um orgulho muito grande estar aqui representando essa galera aí da nova geração, né, do primeiro concurso público para a Rádio Nacional. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro, que era a Rádio Obras ainda na época, né? É verdade. Em 2004. E nessa época eu trabalhava em duas emissoras, né, de pequeno porte, que era Solimões e Tropical. E eu não tinha ideia da grandeza. Eu tinha ouvido falar, né, obviamente, a história da rádio e tal, mas eu não tinha ideia da dimensão que era a Rádio Nacional, da história, né, de toda essa carga cultural, né, artística, enfim. E eu só vi cair a ficha mesmo quando eu assumi. No dia a dia. No dia a dia. Quando eu assumi o cargo, né, que eu me deparei com essas feras aqui, com e eu tive que meio que pegar o bonde andando, porque eu não tinha muita experiência, né? É verdade. De repente, trabalhar com a Deise Lúcide, com o Gerdau dos Santos, com o Marco Antônio Monteiro, com a Neise Massal e tal. E só fera, né? E foi um cenário totalmente novo e gente da pesada, e eu tive que dá duro, né? Correr atrás. A verdade é que a Rádio Nacional, pela sua história mesmo, Deise, tem uma... não é só o passado, a Rádio Nacional é um padrão, ela é uma época que da radiotransmissão no Brasil inteiro, e isso é que é o que o Fabinho acabou de dizer, isso é que remete a esse peso específico. Não é a Rádio Tropical ou a Rádio A, B ou C, entendeu? É a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, essa rádio que é fantástico. Eu queria que você lembrasse para nós aqui como é que você começou aqui na Rádio Nacional. Bom dia, Golo, bom dia, ouvintes queridos da Rádio Nacional, nesse dia tão festivo para nós todos. Bom dia, Gerdau, Alberto, obrigada. Eu comecei aqui na Rádio Nacional, imagina, eu já estou aqui há 60 anos, né? Então você vê, eu tenho medo até de ser tombada daqui a pouco, né? Vamos tombar essa mulher aí. Mas engraçado, eu comecei na Rádio Nacional muito antes dela ser a Rádio Nacional até. Havia um programa aqui de um humorista, já nem me lembro mais o nome dele, e eu vim fazer esse programa aqui na Rádio Nacional. Eu era menina ainda, bem menininha, ouviu? E aí vim fazer esse programa, fiquei fazendo esse programa algum tempo. Depois saí e fui para a Rádio Tupi, onde comecei realmente o meu trabalho como atriz, né? Porque eu fazia parte do elenco de rateado da Rádio Tupi. E depois, com a inauguração da Rádio Globo, eu fui para a Rádio Globo. Então, quando eu vim para a Nacional, eu já tinha passado para uma outra grande emissora, que era a Rádio Globo, né? Onde eu fiquei 10 anos fazendo as novelas mais bonitas da Rádio Globo, os programas da Rádio Globo, as novelas do Amaral Gurgel, inesquecíveis novelas. E eu fiquei 10 anos lá, sempre muito assediada para vir para a Rádio Nacional. Mas eu tinha muito medo de vir para a Rádio Nacional, porque a Rádio Nacional era uma potência, né? A Rádio Nacional era a universidade do ar. Tudo que se fazia em termos de rádio era feito aqui, na Rádio Nacional. E a Globo, que tinha muito prestígio já, né? Vinha com muito prestígio, mas não era uma rádio nacional, né? Não tinha o peso de uma rádio nacional. Estávamos lá, eu, Geraldo dos Santos, estávamos todos lá na Rádio Globo. E aí os convites vinham e eu ia adiando, porque eu morava aqui na Vila Rui Barbosa, aqui no centro da cidade, que pertinho aqui da nossa rádio, onde nós estamos agora, né? Aqui na Lapa? Não, era ali na Rua dos Inválidos, o Senador e o Baldino do Amaral. Ah, sim, ali perto da Praça da Cruz Vermelha. Exatamente, onde é esse grande prédio hoje ali da Petrobras. Ali era uma vila enorme, uma vila que tinha ruas dentro da vila. Era uma vila diferente. Morava muita gente de teatro, de rádio naquela vila. Silvio Santos morava lá, Olavo de Barros, Cordélia Ferreira. Gente que era de rádio morava nessa vila. Eu fui morar nessa vila. E aí, meu vizinho era o Mário Lago. Mário Lago era meu vizinho. Toda tarde a gente se encontrava e o Mário Lago me convidava. Ó, Deise, o Vitor Costa quer falar com você. Eu disse, tá bom, qualquer dia eu apareço lá. Mas eu acho que eu tinha um pouco de medo, sabe? Medo de enfrentar os grandes nomes da Rádio Assustava Nacional. Assustava também, né? Assustava. Aqui tinha Ismael dos Santos, Isis de Oliveira, Olga Nobre, quer dizer, Thalita de Miranda, quer dizer, era gente muito importante. Era a universidade, como você diz. Universidade do ar. E eu tinha um certo, nem sei se era medo, era um certo respeito. Uhum. Celso Guimarães, Paulo Gracindo. Paulo Gracindo, com quem eu tinha trabalhado na Tupi. Só que Paulo Gracindo, naquele tempo, ele era o galã. E eu era menina, filha dele. Depois, na Rádio Nacional, eu vim ser ingênua dele, né? Porque eu cresci e ele ficou lá. Eu cresci. E ele já estava grande. Então, eu acabei vindo para a Rádio Nacional. Em 52, eu aceitei o convite do Vitor Costa e vim. E fui muito feliz aqui, fui muito feliz. Sempre. Tem sido, né? Tenho sido. A gente... Nessa vida, você sabe, né, Golo, a gente tem embates também, tem dificuldade. Não é tudo uma maravilha, não é tudo flor, não. A gente tem algumas dificuldades, mas a gente vence essas dificuldades. Claro. O bom disso tudo é vencer a dificuldade. Quer dizer que você chegou aqui na rádio em 52, o Gerdau chegou em 53, é isso, Gerdau? É verdade. Como é que é? Você chegou aqui, já encontrou a Deise aqui? Já encontrei. Eu não queria chamar a Deise de mais antiga, de mais nada, mas ela realmente é a decana, é a nossa, ela é dos vivos, a Deise, e permanece trabalhando no ar, e com um programa que é conhecido, recordista de um programa que tem mais de 40 anos. Quer dizer, 42 anos. É verdade. Bom, já que eu entrei, eu quero cumprimentar você, o Golo. Dizer que a Deise é um... Para mim, quando eu entrei, eu encontrei a Deise aqui na Hora do Guri, não é? Já era a estrela. A Deise... E conheci o passado dela, que ela era declamadora. Então, já fala. Então, a Deise, para nós, é um símbolo artístico. É, decana, a mais antiga, realmente. É porque nós viemos do teatro infantil. É. Nós participávamos de um teatro infantil patrocinado pela Associação Brasileira de Críticos Teatrais. Eram 150 crianças. Olha só. Crianças mesmo, trabalhando, representando, cantando. E o Gerdau estava lá. Isso é outra coisa que talvez já não existe mais. Não. É que de lá para cá também muita coisa mudou, né? Mudou, claro, mudou. Mas, Gerdau, você veio para cá, você veio para fazer o quê, você especificamente? Olha, eu quando vim aqui à Hora do Guri da Tia Chiquinha, que é a nossa, eu vim pelo colégio trazer aqui uma doação para o Brasil estava na guerra, né? Sim. Estava na guerra. Então, eu surjo assim, né? Nesse momento que... Aí eu pedi à tia Chiquinha, depois de fazer a doação do nome do colégio, o Ateneu Pedro II, eu pedi à tia Chiquinha para ingressar, porque eu gostava do rádio já. Eu tinha assim uma... E então... Isso foi em 1942, foi na rádio. Na guerra. Agora, a Rádio Nacional, eu já vim com... Aliás, quem me trouxe aqui para a Rádio Nacional, eu acabava de fazer São Paulo com a Lisette Bruno, a companhia dela e do Halfeld, em 1953. E o Ralf foi que me trouxe, o fotógrafo das estrelas, foi que me trouxe e chegou assim e botou: O Floriano já me... Eu já conheço o Gerdau, quando me apresentou, assim, eu sou o Floriano, que eu estava sem emissora. Eu estava no Rádio Clube do Brasil, e o Rádio Clube do Brasil fechara por... Então... Eu perdi, eu estava sem emprego. E a Rádio Globo também tinha acabado com o Rádio Teatro, né? Então, eu vim de São Paulo que fiz essa companhia de teatro. E o Ralf, fotógrafo, disse: Vitor, eu trouxe aqui o Gerdau, que ele está sem rádio, não tá sem emprego. Você conhece? Ele disse assim: claro que eu conheço o Gerdau, o Vitor foi gentil comigo. O Vitor, um homem que eu tenho uma admiração tremenda pela capacidade de trabalho, o Vitor... Era um radialista de maior capacidade de trabalho. Ele tinha várias emissoras, ele dirigia a Rádio Nacional, ele foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Rádio, da ABR. Então, aí o Floriano, o Vitor queria me mandar para São Paulo. Eu disse: mas como é que eu vou para São Paulo? Eu tenho família aqui, trabalho aqui e tal. E o Halfeld disse para o Floriano: ele tem família aqui, como é que ele vai? O Floriano disse assim: ele não vai para São Paulo, para lugar nenhum, ele vai estar aqui na Rádio Nacional. O Floriano tinha uma maneira de falar assim, alegre, e dizia assim, palavras engraçadas para nós: vai ficar aqui, você não. E vai estrear sábado no programa com a Helena Saint-Girardi. Isso na mesma semana? Na mesma semana. No mesmo... Porque o secretário da Helena Saint-Girardi, ele saía do programa para ir para o Norte. E eu, então, assumi na mesma hora o secretário da Helena Saint-Girardi. Que era um rádio ator que fazia, né? Sim. Eu, então, essa foi a minha maneira. Isso aí, para os ouvintes, é interessante a gente frisar que naquele tempo não havia televisão, e o que nós vemos hoje na TV, e até a Deise participa de novelas na TV, até hoje, recentemente, estava no ar diariamente, isso vem do rádio. A telenovela vem da radionovela, e todo aquele elenco ao qual nós estamos nos referindo aqui, que a Deise falou, do Paulo Gracindo e outros atores e atrizes, todos migraram para a televisão juntamente com as orquestras. Quer dizer, a televisão veio e tirou o pessoal da rádio, que era um avanço tecnológico na comunicação, né? Porque a Rádio Nacional chegou até a fazer programas na televisão com o elenco da Rádio Nacional, né? Nós tínhamos programas com grandes orquestras e tal, que eram levados para... Que eram da televisão. Para a televisão, A gente é que representava, mas era na televisão. Transmitia ao mesmo tempo, era isso? Exato, né? E também tem o seguinte, no teatro, nós tínhamos elenco. Nós tínhamos o grande teatro Onyx, que era feito às sextas-feiras, com elenco de atores da Rádio Nacional, atores e atrizes da Rádio Nacional. Um trabalho demorou bastante na televisão. Eram peças muito interessantes, autores brasileiros e estrangeiros, dirigidos pelo Floriano Faisal. E os atores da Rádio Nacional estavam lá. A Dulce Martins, o Domingos Martins, o Gerdau, eu, a Neida Rodrigues, a Neida que já se foi, nos deixou. Um elenco muito grande. E o Paulo Gracindo também. Também. O Paulo Gracindo era uma estrela, né? Ele fez comigo na Nós éramos fãs do Paulo Gracindo, a Deise. Eu fiz com ele a Pérola, uma peça muito bonita que foi uma fez de cinema, né? E aí nós fizemos na TV Rio. Você imagina que eles encheram aquele estúdio todo de areia, porque era tudo passado em no, deserto. No deserto, na Pérola. E eles encheram, traziam lá, como é, caminhões de areia ali do Posto 6 para dentro do estúdio para a gente representar. Que era ali, né? A TV Rio era ali no Posto 6. Era ali no Posto Agora, 6. Alberto, você é o responsável pelo acervo da Rádio Nacional. Nós estamos falando aqui, isso aqui é o acervo vivo, né, da Rádio Nacional, né? A Deise e o Gerdau, eles falam aqui, é a memória viva realmente. Memória viva. O que nós temos preservado disso aqui no acervo lá da rádio? Nós temos quase tudo. Nós temos um pouco de cada coisa, porque você sabe que o material, por exemplo, vamos falar o material de acetato, na onde era gravado na época, era a mídia da época, nós perdemos algumas coisas, mas nós temos, temos rádio novelas, temos futebol, temos programas musical de auditório. E tem rádio novela também? Por sinal, nós temos a Deise, o Gerdau. Tá vendo? Programas que eles participaram. Programas antigos. Antigos, mesmo. Época, nós estamos falando de coisas antigas aqui. É. Década de 50. De 50. 51, 50. Tem muita coisa boa lá. Tem muita coisa. Agora você falou aí que tem o futebol, e eu queria ver se puxava um pouco para essa questão, porque o futebol foi o carro-chefe da programação da Rádio Nacional durante muito tempo, já convivendo com a televisão. Enquanto a rádio perdeu muito do prestígio no rádio-teatro, porque migrou para a televisão e foi para o teleteatro, né? O futebol ganhou muito prestígio, até porque não havia transmissões televisivas dos jogos e os jogos eram narrados, Jorge Cury, Valdir Amaral, essa turma toda que era a turma. E o futebol, o Luiz Mendes, né, que foi casado com a Deise tantos anos, e isso tudo é o. Você falou, o futebol, que deve ter muita coisa mesmo, forte que deve ter no acervo, deve ser essa parte do futebol, né? Temos o. Vamos pular o ano de. A Copa do Mundo 1950, né? Que nós temos aquele jogo. Tem gravado? Temos, aquela final que. Aquele final trágico, né? Trágico, né? Justamente. Mas nós temos os gols da Copa do Mundo de 58, 62, 66. Nós temos todos os gols das Copas. Das Copas, né? Então, estou dizendo em coisas que. Nós tivemos momento também extraordinário em Copa. Uma coisa que ninguém tinha feito ainda fora do futebol, todo mundo fazia futebol ou futebol, né? Nas Copas, né? De repente a Rádio Nacional inventou de fazer um programa chamado Uma Mulher na Copa do Mundo, que era o lado social, o lado amoroso da Copa, quer dizer, o que que era? Era falar com o jogador, levar, por exemplo, o Garrincha não, como é aquele goleiro do Castilho? Castilho, né? Tinha nascido a filha dele, ele não conheceu. O Julinho, lá de São Paulo, tinha nascido. Palmeira, ponta direita. Ele não conheceu. Então, o que que é? Eu gravei as crianças chorando, a mãe falando, e levei para os jogadores que estavam lá na Suíça. Tudo era muito difícil, né? Porque não havia Embratel, não havia nada. Então, não havia coisa nenhuma disso. Para falar para o Brasil era um negócio assim que. Sabe? Agora, isso aí, Deise, quando, mesmo com toda essa carência tecnológica, você quando saía do Rio de Janeiro, por qualquer razão profissional, que você fosse encenar alguma coisa, fazer alguma coisa, fora, você era conhecido pela Rádio Nacional. Pela Rádio Nacional. Quer dizer, em geral, você tinha fama, as pessoas ganhavam fama nacional e até internacional. Claro, né? Eu uma vez excursionei com o Rodolfo Maia e o Álvaro Aguiar por todo o Norte e Nordeste, fazendo uma peça de teatro, fazendo em clubes e tal. Todo o Norte e Nordeste foi uma beleza. A gente chegava lá no interior, lá no interior da Bahia, de Pernambuco. A gente chegava nas rádios para divulgar o espetáculo. As nossas fotografias, a fotografia do Rádio Teatro da Rádio Nacional, estavam estampadas nas paredes das emissoras. E um público enorme querendo nos conhecer, porque só conheciam a nossa voz, né? É verdade. Queriam ver quem eram os donos daquelas vozes e tal. Você decepcionava, Gerdau, quando você chegava e dizia, ih, a voz desse cara aí? Olha, eu viajei com a orquestra do Rui Rei. Rui Rei, olha, um colega maravilhoso. Tinha uma orquestra que era registrada no cinema brasileiro como uma das maiores orquestras. E eu viajando também tive essa emoção que a Deise falou. Ah, nós fazíamos um espetáculo à noite, às 8 horas, depois do filme. Era o filme e o cinema. E depois fazíamos o baile. E o show do baile que eu entrava, que eu fui convidada. Você veja a força da Rádio Nacional. É um ator modesto, tudo que acontecia na Rádio Nacional era de uma repercussão extraordinária. Falar em repercussão, eu quero falar nesses dois jovens aqui que estão ao meu lado. Falar sobre. A Deise tem uma parte significativa muito grande da minha vida. Eu comecei com a Deise, vendo a Deise, trabalhando com a Deise. E toda a vida da Deise tivemos juntos, porque fomos para a Rádio Globo com a Aurora Gurgel, que era o diretor. Aí tivemos e vim para a Rádio Nacional e sempre ao lado da Deise Lúcidi. Portanto, a Deise é um marco assim significativo na minha vida. Mas eu quero falar aqui, ô Golo, você que. Estou vendo como você que dirige o programa, a facilidade que você tem fazendo as perguntas. Mas eu quero falar no nosso Fábio Luiz, que é um operador aqui com quem eu gravo muito, nós gravamos, né, no programa, a capacidade dele, a boa vontade dele, o interesse, né? Tem. Tudo isso eu quero. É. Você me colocou hoje num programa ao lado dos três grandes nomes para mim, aqui na Rádio Nacional, que eu tenho um trabalho presente. Tinha que manter o nível, né, Gerdau? Exato. E falar também aqui no nosso Alberto. Alberto Luiz. Alberto Luiz está fazendo até agora, levantando o que eu tenho guardado de gravações, ele está levantando para que eu ofereci à Rádio Nacional essas gravações que eu faço, que eu tenho em casa. Mas eu trabalho com ele há muitos anos e ele também é uma das figuras das mais respeitáveis sobre o trabalho técnico e a história da Rádio Nacional. Eu quero aproveitar então, Gerdau, aqui só para dizer que o pessoal do acervo da rádio está todo ligado aqui acompanhando o programa. Todo mundo diz assim, ih, rapaz, o Alberto vai falar lá, vamos ouvir aqui, todo mundo segurando sua cadeira. Quando chegar lá, o Alberto vai perguntar o que eu falei, o que o Gerdau disse, o que a Deise falou. O pessoal lá, o Bruno, o Maurílio, a Laureana, o Fernando, está todo mundo na escuta, mandando os parabéns aqui pela realização. Paulo Travasso, o grande Travasso. Nosso Travasso também. Estou mandando um abraço para eles. Então, mas sim, Alberto, e aí? Então, realmente, esse aniversário da Rádio Nacional, que nós estamos aqui registrando e comemorando nesse seu programa. Isso é um feito notável, e porque esse ano nós não realizamos ainda a missa. Eu pretendo ainda, lá na Santa Rita, que nós fazemos todos os anos, dentro desse ano, até o final do ano, realizar a missa e anunciar pelo rádio a missa da Rádio Nacional. Mas olha, eu quero te dizer que eu estou muito feliz e você me dá a oportunidade de falar nesses dois malandros. Não, eu quero que o Alberto fale um pouco aí. Maravilhoso. Alberto, porque nós temos planos aí, não é só o passado da rádio, nós temos um processo de digitalização. Temos, o próprio Tema Livre já está todo ele lá também, já arquivado desde a primeira edição, que é. Porque a gente fala muito assim, a Rádio Nacional, o Gerdau, a Deise, e muitas coisas que foram ao ar anteontem, nós não temos mais, o mês passado nós não temos mais, então a gente tem que preservar isso. Queria que você falasse um pouco sobre esse avanço. Tá, em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui, O Gerdau me chamou de jovem. Eu não sou tão jovem assim. Ele me conheceu jovem, mas eu não sou tão jovem assim. Só de rádio eu estou fazendo 35 anos agora em setembro, dia 15. Há 35 anos. Aqui na rádio, tá? Os jovens. Mas como ele me conheceu jovem, eu queria falar assim sobre o acervo. Nós temos um trabalho muito bom, tá? Porque quando nós viemos para cá, quando eu digo nós, a Rádio Nacional veio para cá. Então, com a EBC, e a EBC tem uma gerência agora, tá? de acervo e conhecimento que nós temos hoje um trabalho muito digital agora. Nós temos os acetatos estão todos digitalizados, tá? Em CDs, e nós estamos botando esses CDs todos no MAM. Para que é isso? O MAM vai dar oportunidade dos próprios produtores puxarem direto no seu computador. Tá? Então nós estamos ingestando, estão começando a ingestar. Nós estamos trocando as fitas, rolos magnéticas, né? Sim. Nós temos 4 mil rolos que hoje nós estamos registrando, estou botando no acervo para poder futuramente digitalizar e fazer o mesmo processo. Que além de facilitar a consulta, né, você pereniza esse material, fica para o resto do tempo. Justamente, aí a gente não vai ter mais contato com exatamente. Esse material. Exatamente. Sim, Geraldo, você queria, levantou o dedo aí. Eu queria fazer um registro que é o seguinte, o trabalho do Alberto, o trabalho também do nosso Fábio, é o seguinte, que quando do golpe de 64... todo esse acervo da Rádio Nacional foi encontrado no banheiro, jogado, como se fosse, por exemplo, as novelas, os capítulos que eram escritos, estavam com um papel velho, não estavam com a história da Rádio Nacional para ser guardada. Também os acetatos perdidos e vendidos e que foram encontrados, muitos dos nossos colegas, como Paulo Tapajós, encontraram aquilo assim jogado como lixo, apanhavam, levavam. Felizmente, grande parte foi levada para o Museu da Imagem e do Som. Esse é um detalhe que o nosso acervo não é ele é encontrado, e pelo valor e o trabalho dessas pessoas, como o Alberto, que está aqui ao nosso lado, nós conseguimos salvar alguma coisa. Na verdade, isso aí é um esforço quase que pessoal, né, Alberto? Iniciativa de cada um, né? Justamente, eu gostaria de fazer aqui uma justiça, que quando eu cheguei na rádio, em 78, aí eu vim para trabalhar com a Celi em 1980, que era a bibliotecária. Foi a que fez todo o trabalho desses acetatos, dos scripts, das fitas. E quando eu cheguei, eu encontrei, junto com a Celi, ela chegou antes de mim, tudo no chão para as coisas serem já registradas, trabalhadas. Isso já em 78, nós não estamos nem falando de 64. Então, hoje nós temos tudo já registrado, tudo direitinho. Catalogado. Trabalho da Celi, um trabalho muito técnico, essas coisas todas, que hoje ela está aposentada. Se ela estiver nos ouvindo aí, estou mandando um abraço para ela. Uhum. Tudo bom. E hoje nós temos um trabalho muito, muito bom, tá? com a nossa gerência, que é a gerente executiva, que é a Laci. Nós estamos com um funcionário lá, que é o Bruno, que ele é concursado, o garoto chegou agora, está muito também bom. Também cheio de gás, cheio de ideia. Garoto bom, inteligente. É. Então, nós estamos fazendo um trabalho hoje muito bom com a Serra. Eu quero fazer um registro aqui do Ailton, lá de Nova Iguaçu, telefonou para cá, está acompanhando o programa com vários amigos em volta lá, e parabeniza a Rádio Nacional pelo aniversário, 77 anos. Fabinho, eu queria que você falasse um pouco. Fabinho parece que você é operador convidado, né? Ele fica só na frente do microfone, mas não fala nada. Nem está mexendo nos botões. Hoje eu estou dividindo aqui, estou com o outro carro. Isso aí, para quem não está sabendo, o Fabinho está operando e participando do programa também. Fabinho, você tem alguma história interessante, alguma coisa legal que tenha surpreendido você com esse sangue novo que o Alberto está falando, do Bruno, a gente está falando de pessoas jovens que estão chegando, o pessoal concursado. Você tem alguma história que você possa contar para a gente aí? Na verdade, a minha vinda para cá, ela foi... Eu não esperava, né? Um dia trabalhar na Rádio Nacional. E por intermédio do concurso público, eu pude, né, ingressar na empresa. Visto que na época eu não tinha uma experiência, né? E certamente, se não fosse através do concurso, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. E era uma época, mais ou menos 2003, entendeu? De uma certa dureza, né? Uhum. Aquela época era difícil, emprego e tal. E a gente tentava, né? Lutava aí pra chegar aí nas emissoras de maior porte, Tupi, Globo. Difícil. E aí, quando eu soube do concurso, concurso público, eu me inscrevi no concurso, não tinha grana para pagar um preparatório, eu cheguei lá no curso lá, falei, ó, chamei o gerente, falei, ó, eu tenho R$180, amigo, eu preciso de um dia de aula aí, que a prova é domingo, eu preciso do sábado todo aí, de aula de português e matemática pelo menos. Aí o cara, ó, o gerente falou para mim, ó, eu vou conversar com os professores, se eles aceitarem, beleza. Mas eu vou logo te avisando, é impossível você passar dessa maneira. Você não vai conseguir, tem que pelo menos 3 meses antes começar a estudar, não sei o que e tal. Falei, ó, mas eu só tenho R$180 e toma aqui e tal. Aí mais tarde à noite ele me retornou a ligação falando que os dois professores tinham aceitado, né? E aí no sábado, antes, né, a prova no domingo, no sábado eu fui ter as aulas lá, 4 horas de português, 8 horas da manhã. E logo em seguida mais 4 horas de matemática. E aí, graças a Deus, passei, fiz a prova prática, passei, assumi, aí trabalhei o mês todo. Quando eu recebi meu primeiro salário, eu voltei lá correndo lá naquele curso. Né, que eu ia falar pra ele, ó, você disse que era impossível passar estudando um dia só. Né, eu tinha vontade imensa, eu esperei, né, virar o mês e tal. Quando eu cheguei lá pra falar com ele, que eu procurei, o curso tinha falido. Porque você não pagou. Agora você vê, Deise, como é que é esse negócio? Nós estamos falando de concurso público em 2003, 2004. São histórias de empenho pessoal, histórias de uma superação de obstáculos. É uma corrida de obstáculos, sim, Fabinho? Ah, eu posso falar, ô Golo, que a Rádio Nacional, ela mudou minha vida completamente, entendeu? Assim, diariamente a gente recebe aqui uma carga intelectual, né? Influências, né? Intelectual, cultural, né? Dos apresentadores, da Deise, do Gerdau. Então isso aí, ao longo dos anos, foi só contribuindo para que eu evoluísse também, né? Quer dizer que a universidade continua, né? Total. É a universidade que a Deise falou aqui, sim, que é a universidade do rádio. Não tão como na época, né? Na era do rádio e tal. Uhum. Mas nos dias de hoje, com o advento aí da internet, mídias sociais, é verdade, dificultou, né? A gente vai ter que, eu acredito que daqui para frente, né, no futuro, a gente vai ter que manter, conseguir manter, né, esse nível que eles fizeram, né? Porque é sobre nossos ombros, a responsabilidade de continuar o que eles, né? O que eles fizeram. A gente sente muita falta. Eu, por exemplo, que estou aqui desde 52, que vivi a época áurea da Rádio Nacional, grandes programas, como eu disse, a Universidade do Ar, né? A gente tinha programa para todos os gostos, grandes orquestras, programa de rádio teatro com orquestra, Seu Criado Obrigado, que foi um marco dentro da Rádio Nacional, um programa de perguntas e respostas com o nosso queridíssimo César Ladeira, que eu fiz durante 15 anos com ele, que depois as outras emissoras copiaram, porque tudo era copiado depois da Rádio Nacional criar, né? Tanto que os programas, por exemplo, assim, Uma Mulher na Copa do Mundo, depois todo mundo começou a ir para a Copa do Mundo, fazer programa lá e tal, programa social lá. Mas foi a Rádio Nacional a primeira que fez. O Seu Criado Obrigado foi a primeira Rádio Nacional, foi quem fez. E os programas de como a gente chamava naquele tempo, de broadcasting. Sim. Que era o quê? Era uma grande orquestra com rádio teatro. Nós tínhamos Instantâneo Shanley, Singer, tudo com grandes orquestras, porque a Rádio Nacional tinha 5 grandes orquestras, né? Eram 5 para mais, hein, Gerdau? Sei lá. Eram 5 orquestras. Para mais. Eu sei que ia falar alguma coisa. Tinha que era. Chiquinho, tinha Radamés em Atali, tinha Círio Panicário. Tinha o quê? Tinha uma sinfônica, a orquestra tinha sinfônica. Tinha tanta orquestra, tinha conjunto, né? Quer dizer, tinha para todos os gostos, você fazia programa. Domingo tinha uma série de programas engraçados, né? Com humorismo, né? Tinha rádio teatro de humorismo. Quer dizer, e hoje eu sinto falta desse broadcast. Eu sinto falta. Porque o rádio hoje virou esporte, notícia e música. Mudou, teve que mudar, porque a televisão chegou, né? A televisão é o invento do século, é coisa maravilhosa. O rádio perdeu os seus grandes patrocinadores. Tanto que novela, nós em 64 não fazemos mais novela. E eu acho que tem um público para novela, eu acho que ainda existe um público que gosta de novela, de rádio, ouviu? Mas tivemos que terminar porque não havia mais quem garantisse, né, o programa, porque custa caro fazer uma novela, tem que pagar direito autoral, claro, tem que pagar artista, então tem que ter grandes patrocinadores. E os grandes patrocinadores hoje estão onde? Na televisão. Não estão mais no rádio, né? Então, para nós é muito difícil, mas eu sinto muita falta daqueles programas. Sinto falta do Mário Brasini fazer programa, do Ghiarone, poeta, né? Grande Ghiarone, hoje fazia novela maravilhosa, Amaral Gurgel, Lírio. Olha, Rádio Nacional tinha para todos os gostos, né? A Rádio Nacional tinha tanto poder que o horário nobre de rádio era 9 horas da noite, né? Porque não tinha televisão, claro. Então tinha gente muito importante, estrangeiro, que já não tinha mais horário na Rádio Nacional, se apresentava, sabe que horas? 4 horas da tarde. E eles aceitavam. No meio da tarde, que é o horário morto, né? Eles aceitavam, porque era a Rádio Nacional. Então, grandes orquestras e tal. Legal. Para de tarde. Eu, ouvindo o Fábio Luiz, eu tenho há um encontro de antigos operadores de rádio. Eu quero mandar daqui um abraço para eles, e porque o operador de antigamente, ele só aprendia a ligar e desligar a rádio e o volume de voz do... Eles aprendiam isso e acabava. Hoje não, hoje o operador tem que ter estudo, tem que ter... ele é educado para dirigir a rádio, através com a era moderna da tecnologia, é bem diferente. Quero fazer esse destaque ao Fábio Luiz, que está aqui representando os novos operadores. E eu lembrei dos antigos, esses que também, eles aprendiam aquilo, ligar e desligar, mas que fizeram um trabalho bonito também para o engrandecimento do rádio brasileiro. Faz parte do time, né? Todo mundo faz parte do time, né? Claro. Do goleiro ao ponto esquerdo. Eu quero fazer um registro aqui. Naquela época era muita coisa ao vivo, né? Feito. Pois é, ainda tinha esse negócio de gravar e depois, com calma, se montar e pesquisar as músicas que você vai querer usar, as vinhetas, as trilhas e tal. E mesmo que era ao vivo, só ia gravar em acetato quando era avisado antes, era coisas especiais, eram os programas, né, os grandes programas. Nós, a Rádio Nacional, tinha um acervo aqui muito bom de novelas que chegaram a ser vendidas pelo interior, sabia? Passava nas outras emissoras do interior. Elas pediam, como discos. Com disco, Olha que interessante. É que nós não temos a cópia do Direito de Nascer. Nós não temos o Dimbuca da Felicidade. Sair... Isso foi o que a Deise está falando. Isso na época era vendido para outras rádios. Sair... Era o original, né, Deise? Eu não sei. Será que você saindo pelo interior você é capaz de achar, hein? Numa rádio de dessa perdida aí, com a rádio do interior com certeza, aí. Eu quero fazer o registro aqui do Leandro Silveira, de Niterói. Nosso ouvinte está mandando os parabéns, está ligado aqui no programa. Muito obrigado, Leandro. Para dar os parabéns à Rádio Nacional, deseja vida longa para ela. Todos nós desejamos aqui a vida longa, e aliás a rádio ela tem vida longa, porque quando surgiu a televisão, desde você falou que a televisão pegou até os grandes patrocinadores, mas dizia-se que a televisão ia acabar com o rádio. Né? Como quando apareceu a internet, isso vai acabar com a imprensa escrita, vai acabar com o jornal, vai acabar com essa... E não acaba nada disso, é tudo confluente, tudo agrega, em vez de desagregar e acabar. Não, depois o rádio é muito rápido, né? O rádio é dinâmico, você tem a notícia, você ouve na hora, um grande evento, um prédio que cai, você toma conhecimento na hora, você vai para a rua, pega um telefone e liga para a rádio e entra dando toda a coisa. Você na rua mesmo, você mesmo já... Ao passo que vou para a televisão, tem que ver a câmera e tal, e levar para programação, estúdio, né? Levar para programação. Eu me lembro que uma vez, quando foi da queda do Nixon, eu estava nos Estados Unidos e vi que o cara ia cair naquelas horas, né? Uhum. Iam votar o impeachment dele. Eu estava na casa de um grande fotógrafo brasileiro que estava morando nos Estados Unidos, Valentim. Aí peguei o telefone, liguei aqui para a Rádio Nacional e disse: olha, eu quero entrar, que eu quero contar para vocês que vai acontecer, que o Nixon vai ser agora mesmo, vai ser destituído aí do cargo dele e tal. E aí fiz a reportagem. Você vê como é como o rádio é dinâmico, o rádio é rápido, né? Tudo no rádio é na hora. É, e o legal do rádio também é que a resposta do ouvinte é imediata. Não é como na televisão, porque o rádio o cara está ouvindo, está correndo, tá tomando banho, está ouvindo o rádio. Televisão não, você tem que estar sentado olhando. E você fala aqui no microfone, o Leandro Silveira ouve, telefona para cá e diz, olha gente, estou ouvindo o programa, parabéns, o Ailton liga, entendeu? E é legal essa instantâneo, né? A coisa da instantaneidade da comunicação, diga lá. E o rádio, ele é um veículo interessante, né? Ele tem uma coisa mágica, que é o seguinte, quem está ouvindo, cada pessoa que está ouvindo, ela é diretor das suas próprias cenas. Ah, claro. Né? A partir da tua voz, das trilhas que estão rolando no rádio, o cara em casa, ele é diretor do próprio cenário dele, ele cria o cenário na cabeça dele a partir da sua voz, da entonação da sua voz, igual a novela. Novela, né? Você em casa ouvindo a novela, você fala, tô no jardim, você coloca as flores que você gosta no seu jardim. Exato. O jardim do jeito que você quiser. Isso é um negócio que essa é a grande vantagem do rádio sobre a televisão. A televisão faz o cenário. E o rádio, você tem o cenário na sua cabeça. E às vezes o que a televisão oferece para você não é aquilo que você imagina que você gosta. Você diz, essa mulher é linda. Você olha e diz, eu não acho ela bonita. Não é não? O rádio não. O rádio você imagina, põe loura, põe de olho azul, põe morena, né? Bota o jardim que você quiser. O rádio é uma coisa mágica. O rádio é... Eu não sei, eu faço rádio. Pois é. Gerdau, se você não fizesse rádio, você faria o quê? Bom, eu sou... Porque eu estou vendo a sua ficha aqui, diz que você é advogado. É verdade. Eu sou advogado, eu quando fui demitido da Rádio Nacional, quando fui excluído, junto com os 36 companheiros, no adicional, com o golpe de 64, eu me apresentei e fui pro fazer a minha vida de formado, de advogado, que eu não esperava fazer essa profissão. Eu era artista, eu era radialista, eu vivia do rádio, eu senti que o rádio era mais seguro que até a televisão. Eu sempre senti isso, porque o rádio tinha um contrato de exclusividade com os artistas. Ele tem todo esse trabalho. Mas eu fui obrigado a ser advogado. Foi bom para mim, porque eu exerci durante 15 anos a minha profissão de advogado e tive uma visão maior. A advocacia me deu uma visão maior daquilo do rádio que eu pensava. Abriu os horizontes. É verdade, muito bem. Mas eu estou muito satisfeito no... Eu era capaz de pagar para trabalhar no rádio hoje. Não duvido disso, diga Alberto. Eu trabalho para uma coisa que a gente gosta de fazer. É verdade, é verdade. Pois é, verdade. Eu gostaria de registrar aqui que todo mundo sabe que houve uma repartição dos acetatos na época, que foi para o MIS. As coisas todas, a história que todo mundo sabe, aí ficou a metade aqui, outra metade lá. Então foi digitalizada todas as duas partes, tanto a nossa Rádio Nacional como a do MIS. E com muito esforço do Cristiano e da nossa gerente Laci Barca, houve uma negociação e nós conseguimos hoje juntar esses pedaços, tá ligado? Fizeram o corpo. Aí nós tínhamos uma cópia do nosso acervo digitalizado e o MIS tinha outro. Então nós trocamos as cópias, recuperamos, né? toda a história da rádio. Então hoje nós temos toda a história da rádio. Porque aqui tem muito estudante, sabe, Golo? Muito estudante que vem à Rádio Nacional para fazer pesquisa, fazer, né? trabalho fazer de escola, trabalhos né? escolares. Então, e a gente os recebe sempre com muito carinho, porque é a forma também da gente manter viva a Rádio Nacional. É verdade. Através das escolas, das Eu quero até lembrar aqui, olha, a Jevanete Guimarães ligou agora, ela é da Ilha do Governador, diz que escuta a Rádio Nacional o tempo todo e parabeniza e agradece a Deus por ela existir. Olha que legal, isso é uma coisa que você não vê na televisão, você vê no rádio, né, Fabinho? É aquela coisa mágica. Aquela é, porque o rádio, a pessoa que faz rádio, ela não vai ficar rica fazendo rádio, ela tem que ter paixão, né, no negócio. Quem tá aqui não quer enriquecer, nem tem essa pretensão de ficar rico e tal, mas Acho porque que a riqueza é outra, né? Outra, exato. A riqueza existencial é outra, né? De Gerdau, vocês que são... É um prazer, né, de fazer rádio. Zé, eu faço rádio desde os meus 7, 8 anos, né? Então, eu agora me lembrei do nome do cara que trabalhava na Rádio Nacional, Capitão Furtado. Imagina você, ele fazia um programa humorístico com o Caipirã, com o Caipira Grande e tal. Isso, sei lá, em que ano? Eu era muito criança já. Meu pai me trazia aqui... Capitão Furtado. Capitão Furtado. Acho que nem o Gerdau lembra desse. Me lembro. Lembra Capitão Furtado? Você não só lembra, como conheceu, ele era sargento. Por exemplo, tem uns nomes que você diz assim, por exemplo, Capitão Furtado, Inhototico, que veio de São Paulo aqui para morir. Inhototico, foi um Barbosa Júnior. Barbosa Júnior, vou te contar uma coisa interessante. Quando foi inaugurado o Teatro Infantil da Associação Brasileira, eles fizeram um concurso da melhor atriz infantil, entende? Eu cheguei nesse teatro já uma das últimas pessoas a ser chamado, e eu fazia a fada da gata borralheira. Aquela que fazia assim com a varinha e a, quebrava o encanto, os móveis andavam e tal. E a gata borralheira era a Natália Timber. E aí eu ganhei esse concurso. E estava na comissão julgadora o Teófilo de Barros Filho, que era o grande homem de rádio desse tempo, da Rádio Tupi, não é? Carolina Cardoso de Menezes, que era uma pianista espetacular que o Brasil teve, que botava o fone no ouvido. Onde estivesse a música, ela botava o fone no ouvido e acompanhava ela com o fone no ouvido, ela acompanhava, porque ela era uma extraordinária pianista. E vários outros nomes. Eu ganhei. Quero lembrar o professor Zé Bacurau, fazia Zé Bacurau, a Escada de Jacó. Jacó. E que a Adileia Silva também cantava lá, Dolores Duran. A Dolores Duran, que era nossa colega no Teatro Infantil, né? A Dolores Duran, que era a Adileia Silva, era uma voz extraordinária. Veio ela desde não era o Teatro rouca. Infantil, é? Ela não era rouquinha, não. Não, cantava. Cantava no Teatro Infantil sem microfone para o Teatro Carlos Gomes, que tinha sempre uma acústica horrível. E ela cantava uma voz linda que ela tinha, a Adileia. Gente, olha... Ivete Madaleno, que depois se tornou concertista internacional do piano. Uhum. E eu ganhei esse concurso, R$30 naquele tempo. E vim trazer para os pobres do Barbosa Júnior aqui na Cruzeiros. Nacional. Cruzeiro. Médio. E aí eu tive que... Subi os 22 degraus. Porque eu tinha medo do elevador da Rádio Nacional, que era aquele elevador. E aquele prédio era muito alto, era o mais alto daquela época, mais né? Mais alto, 22 andares. Do Rio de Janeiro. E eu e meu irmão. Pois é. Mais alto, o maior arranha-céu. É, o primeiro arranha-céu da América Latina. Eu e meu irmão chegamos aqui na Rádio Nacional para entregar o prêmio para Barbosa Júnior, que olhamos aquele elevador, ficamos com medo. Não tinha visto nunca um elevador assim tão rápido, né? Ele era muito rápido. Gente, esse programa aqui, a gente poderia continuar aqui, invadir o horário da Deise e tudo, mas a gente vai ter que respeitar a grade da rádio. Eu queria pedir que cada um fizesse uma despedida, aproveitando esse gancho do aniversário, 77 anos da rádio, em meio minuto para cada um, começando com o Fabinho. Então, Golo, gostaria de agradecer a você, né, a todos aqui da mesa, e dizer que nós vivemos um momento de entusiasmo. No nosso meio, né, temos aí pessoas altamente gabaritadas na direção, né, da EBC hoje, que gere a Rádio Nacional, e que são altamente apaixonadas pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Dentre elas a pessoa de Cristiano Menezes, né, que é uma pessoa que ele apaixonado pela Rádio Nacional e tem ideias e tal, projetos, né, para o futuro da rádio e tal. E Eduardo Castro também, que é um diretor-geral da EBC, ele tem se mostrado bastante, né, sensível à questão do futuro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e também como as outras rádios dos veículos da EBC. Legal, eu queria então que o Alberto pegasse a partir daí, Alberto, para meio minuto também, tá. Já que ele falou do futuro, você jogasse essa bola adiante. Não, eu queria agradecer em primeiro lugar a você, Gol, ter me dado essa oportunidade de participar, de falar do acervo, participar com a Deise aqui, que tanto admiro, admirei, esses anos todos, esses 35 anos, né? Gerdau. Obrigado. Gerdau como é professor. Chega de falar ali que a Deise é viúva, hein? Gerdau, meu professor, a gente estava sempre junto, almoçamos juntos às quinta-feiras, né? Quase sempre. Adoro o Gerdau como pessoa, como artista. Obrigado. E queria dizer que nós temos aqui um e-mail aqui do acervo. Quem quiser consultar a pesquisa, ver, estudante, diga produtor, lá, essas coisas todas, é acervorádiosrj@ebc.com.br. Acervo rádios. Rádios RJ. rj@ebc.com.br. Tá aí certo, é só mandar, a gente vai entre conversação. Entra ali que você pode se comunicar e já fazer uma demanda, um negócio qualquer. Gerdau, meio minuto. Olha, é para cumprimentar a nova geração, o estudo que dedicam ao rádio e à televisão, as faculdades existentes. Eu mando o meu abraço e o estímulo a essa nova geração que realmente surge através a escola que eu não tive, nós aprendemos na prática, mas hoje nós reverenciamos os estudantes, a geração que vai realmente sempre elevar o nível do rádio. Legal, Deise, você? Olha, o nosso entusiasmo é engraçado aqui, o entusiasmo do primeiro dia de trabalho. Parece que todo dia nós estamos começando tal o nosso entusiasmo para apresentar o melhor, o mais gostoso do programa da Rádio Nacional. Daqui a pouco vamos ter também na televisão, né? Vamos ter os programas na televisão. Sim. Vocês vão nos ver assistindo o programa, que é uma técnica nova e muito boa. É tecnologia nova. Para quem está em casa, para ver o programa que eles gostam, ver a gente. É verdade, a gente está. A gente vai ter que se arrumar, fazer maquiagem. Rádio Web. Botar uma roupinha melhor, né? Mas olha, Golo, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu te agradeço. Falar da Rádio Nacional sempre é muito prazeroso. Graças a Deus. Tá, Deise, muito obrigado. Muito obrigado, Gerdau. Muito obrigado, Alberto, pela participação hoje aqui. Muito obrigado ao Fabinho, companheiro de guerra aqui. E eu quero terminar o programa deixando um abraço para você que também está ligado aí. É um programa hoje, foi emocionante. Gostei do programa. O Tema Livre fica por aqui. Nós voltamos amanhã às 10h05. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo.